170. Essa é a quarta coordenação? Boa tarde, 8 0 0. Boa, no 62, não estabilizou, ILS 76. 62, vamos chamar agora a torre 198, decimal 95. 29, bom dia. 8, decimal 95. 295. Controle Salvador, bom, Xanar 63, o Nuno, da Elner, da Mótima. Xanar 63, o Nuno, bom dia, contato radar na decolagem, escuta via saída da El, transição, Mótima, para o nível de voo 360. 360, senhor, é possível coordenar direto Leda? Pós 2000 pés, autorizar direto Leda. Pós 2000 direto Leda, grato, 63, o Nuno. Tá puto? Estou puto. Troca 09, autorizado nível de voo 170. 19, autorizado, 170. Gente, o Papa Romeu, Romeu Fox Alfa, autorizado táxi no pátio militar, reporte no ponto de espera, táxi hotel. Obrigado, táxi, reportando no ponto de espera hotel, Romeu Fox Hotel. Confirmando a intenção de decolagem a partir da hotel, Romeu Fox Alfa. Afirmativa, a partir do hotel. Ciente, então, no ponto de espera da Taxi Hotel, mantenha a posição e chame a torre. 118.95, o ajuste no 020, tenha um bom voo. Você vai passear até o ponto de espera da hotel e chamar a torre 118.95, o alto. Azul 4450 na escuta? Na escuta. Ok, a aeronave da Avianca, o Airbus da Avianca vai puxar até a saída do pátio 3 à sua esquerda. Quando tiver condições, autorizado ingresso Juliette, portão 03. Quando tiver condições, Juliette, portão 03. Azul 4450. Romeu Bravo, que está na possível estrela de turbulência, livre decolagem, pistão no 7, 100 graus, 0619. Azul 2772, ali mantém o 0. Ali mantém o 02772. Só no 621, no solo 51, libera a direita, via Fox no 219. Fox 219, boa. Salvador Control, Ocean Air 6250, deviation 5 miles left of course, and after that request flying direct to Duna, Ocean Air 6250. Alô, Salvador, eu vou 2065 no gate 10, sempre tem informação hotel, bom dia. Gol 2065, bom dia. Guarulhos 360, aguarde cópia. After deviation, clear flight direct to Duna. After deviation, fly direct to Duna, Ocean Air 6250. Tchau, se mantém a posição, aguarde autorização para iniciar. Mantendo a posição, Romeu Fox Bravo Alfa. 2772, decolado ao 52, chama o controle, 12080. 2018, 2772, boa. 10 descent to 2000 feet, attempt set 1020, report set. CI last X-ray, runway 10, descent to 2000 feet, report established station air 6250. Estabilizou no 648. Estou no 648, chama agora a torre 118, decimal 95. 895. Bom dia, voo no 648, final. Bom dia, voo no 648, continue a aproximação, o radar está ali. 3-4. Controle, o azul 2772. Azul 2772, contato radar na decolagem, sua via saída Coral, para o nível de voo 180. Via Coral 180, 2772. Tá terminado? Sambo, saludo Amarante, Natal. Entendi, autorizado, táxi, parte 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, ajuste 1020, tem um bom voo, Oceania 6312. Graça, 1020, parte Índia, 1118, decimal 95, Oceania 6312. Voo 1621, tem passagem ao Airbus da Avianca, após Juliette, portão 09. Da passagem para a Avianca, depois Juliette 09, no 621. Alterne, 133, decimal 25, tem um bom voo. 351, 3325, obrigado, bom dia. Meu Foxtrot Alpha, decolado 54, chama o controle, 120, decimal 8. Controle em 120, decimal 8, Romeu Foxtrot Alpha. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Alpha. Romeu Foxtrot Alpha, está com radar na decolagem, suba para o nível 050, via saída Conde. Subindo para o 050 no perfil da Conde, o Romeu Foxtrot Alpha. Vida Dael Leda Motiva. Frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder 5501. Autorizado Guarulhos, nível 360, Berzulu 10, Salvaté, decola da 10, curva direita, Dael Leda Motiva, controle 1208 e transponder 5501, voo 2065. Protejamento correto, portão 10, chame pronto, voo 2065. Sim, 2065. Não, dois agiliza manobras, por gentileza. Tá agilizando, na minha 3, na 2. Mestre, se tu faz 0, contact Nautal 118, decimal 95. 118, Oceanair 6250, have a nice day, sir. Have a nice landing. 219. Alô, voo no 648, vai encantar na Alfa. Voo no 648, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette 01, segue, no 648. 312, decolagem autorizada, 090 graus, 05 nós. Tipo de colagem 090, chamei a 6302. Confirme o parte e a pista que defala. 250, good morning. Continue approaching, expect to get there runway. Waiting, Oceanair 6250. Salvador para Ilhéus, 065 visual, segue no eixo da aerovia Golf 677, Decolagem da pista 17 após decolagem, primeira curva à direita, no corredor Axé, restrito inicialmente a 1.000 pés, aguardando liberação do controle para ascensão a 065. Frequência do controle 120.8 e o transponder 0274, o Eco Delta Fox. Runway 10, 60. Decolada 58, mantenha reta até 4.000 pés e chama o controle 120.80. Vai manter a proa até 4.000 pés e chama o controle agora em 120.8. Muito bom dia, Xenemia 312. Salvador, muito bom dia, Xenemia 6312, cruzando agora 2.000 pés, mantendo a proa até 4.000 pés. Xenemia 312, contato radar na decolagem. Proa para o nível de voo 350, mantém a proa até o nível de voo 050. Após o nível de voo 050, vou direto, Jamo. Vai manter a proa até o 050, após o 050, vou direto, Jamo. Xenemia 312. Xenemia 312, tráfego 9 horas, 4 milhas, rumo nordeste. Passando nível de voo 040 para o nível de voo 050, Eco Charlie 35. Grato pela informação, Xenemia 312. Vento correto. Com 05 a bordo, torre agora 118.95 para acionamento, táxi e decolagem. O ajuste no 020, tem um bom voo, Oscar Papa Golf. Solo Gol 2065 para o pushback, acionamento, guincha no 0. Gol 2065 autorizado, porta 10, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, 2065. Other ground, morning, Oceanair 6250. Oceanair 6250, good morning, taxi via Alpha Juliet, gate 02. Taxi via Alpha Juliet, gate 02, Oceanair 6250. Salvador, bom dia, o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, bom dia. Estacionado no táxi 5, para o táxi 0520. Está na Papá para ingresso, ajuste na 020, Eco Delta Fox. Eco Fox, reportará na Papá. Autorizado, descida para o nível 050, o Exército Brasileiro 5002. Rumo 094. Bom dia, acende a identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 060. Ajuste ao primeiro trem Salvador no 020. 20 descendo para o 060, fechando via, voo no 094. Para o táxi, o gol 2065. 182 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, Fernando Galeão. O 2065 poderia repetir os dados? 182 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, Fernando Galeão. O 2065 autorizado, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118-95, o ajuste 1020. Tenha um bom voo. Autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1020, 2065, obrigado, até. Romeu Fox Alfa, o controle Aracaju solicitou que eu alertasse acerca da pista que está fechada até as 1400. O Romeu Fox Alfa está ciente da restrição, está confirmado para o 1407 em Aracaju. Aguardando, saída da El? Da El, Leda, Motiva. Azul 2772 do controle, Léo, solicita que após coral, voe direto, Raíra. Coral direto, Raíra, 2772. Decolagem autorizada, Eco Delta Fox, 090 graus, 049. Delta Fox. Canela 312. Agora o centro Recife, 126.85, alterno 125.45, tem um bom. Decola 080 graus, 04 nós, pistão no zero. Pistão no zero, gol 2. Canela 3. Canela 3.12, controle Salvador, tá na escuta? Azul 4451 no COP. Pronto, COP. Autorizado Campinas, nível 340, via rota UP Zulu 10, Kubave, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Chomod, UP Zulu 30, em Tite. Decolagem pistão 10 após primeira curva à direita no perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5507. Autorizou 340 para Campinas, via Upper Zulu 10, Kubave, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Chomod, Upper Zulu 30, Ventite. Pistão no zero, curva direita, no perfil da EDA, da El Leda Motiva. Controle 120.8. Transponder 5507, azul 4451. Cotejamento correto, portão 03, chame pronto, azul 4451. Fechando. Beto Papá, Juliette Controle, Salvador, mantém condições visuais, voltando para Salvador no 020. Ajuste na avaliação para ingresso nos corredores visuais em Salvador. Reporte ingressando no corredor Vera Cruz. Altímetro no 020. No ideal descida, desta para 1.500. 1.020, 1.020. Santa Praia, reporta ingressão para o Vera Cruz. Boa geral, Batistinha do Shell aqui. O dano para passar, você já está há 20 minutos aqui na posição 1 Lima, esperando aqui, já acionou intra-aero, já tentou contato direto com a Shell, não consegue. Está com o plano previsto agora, 1-3, 1-5. Poderia fazer essa gentileza? Sim, será combinado com a intra-aero. Obrigado. Colô 2065. Gol 08, né? 2065, bom voo. 2060, obrigado. Controle Salvador, gol 2065, passando 2600, bom dia. Gol 2065, bom dia, contato radar na decolagem, sua via saída da El, transição ótima para o nível de voo 360. Da El, Mótima para 360, como possível para o de Mótima? Certo, apresenta o autorizado direto Leda. Direto Leda, o gol 2065. Fiat. Tá. Controle, o Alvaro Salvador solicita o desvio de Salazar. Autorizado, desvio de formação, Exército Brasileiro 5002. Reporte ao terno. Hotel Terno 5002. Romeu Delta Papa Fox, na escuta? Papa Romeu Delta Papa Fox, na escuta do solo? Reposta na Papau, ajuste 1020. Ótimo, por favor. Controle usar 5002, FGO está na posição. Controle Salvador 5. O meu Delta Papa Fox, na escuta? 0 ingresso, a porta nem era pronta na site, acho que pagou. Do 2772, serviço radar encerrado, 5, meia dúzia de milhas, sudoeste Salvador, mantém o nível de voo, tudo para o nível de voo 180, e chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Opa, Tango Eco Delta Fox ainda mantém um no meu pé na escuta do controle. Pode autorizar com a prova de morro da presença, mantém o meu? Exato, direto morro, Papa Tango Eco Delta Fox. Nosso sinal seria o 065 para Ilhéus. Confiado. Tráfego agora a posição de 11 horas. 4 milhas, rumo nordeste, passando 4 mil pés em descida para 2 mil pés, Boeing 737-800. Delta Fox, é a cultura. Patango Eco Delta Fox. Desculpa, Palo Negro de voo 065 condições visuais. Quanto possível estimado para ingresso no terminal Milhão. Autoriza Ilhéus a presença, senhor. Prezado, direto Ilhéus, o Papatango Eco Delta Fox, pula para o nível de voo 065. Para o 065, direto Eco Delta Fox. Acho que o Pagol se decolar 214, o controle no 2060, bom voo. Bom, obrigado. Patrão vai ser retando, controle Salvador, acendo a identificação, bom dia. Informação em curso Índia, aguarda um minuto, cópia. Aguardamos os assistentes. Para o nível de voo 060. Ponto 060 na água. Voo 2065, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1 no alterno, 133 decimal 25. 251, 3325, voo 2065. Papatango, Juliette, Serra Tango, contato radar, 65 milhas, sudoeste de Salvador. Mantém o nível de voo 070, está autorizado a presença do adreto mar para chegada a mar, chama no ideal DC. Ajuste ao centro em Salvador. 1-0-2-0. 0-9-4, estabilizou. 0-9-4, chama agora a torre 1-1-8, decimal 9-5, ponto 2. Obrigado, 2-9-5. Peço brasileiro 5-0-0-2, está autorizado a final do procedimento LS, que fecha no 0, desce para 2 em UFR, altímetro no 0-2-0, reporta estabilizado. Bom dia, voo 1094 estabilizado, trem baixo checado, avistado. 3896, controle Salvador, acione identificação, desça via chegada Mare para o nível de voo 080, ajuste altímetro no 020. Desce via para 080 com ajuste previsto no 020. 3896, ponto lá de voo, Itaque. Exato, voo adresse Itaque, 3896. Controle Salvador, exército 5002. Acesso brasileiro 05002. Está autorizado a final do procedimento de LS que foi visto no 0, desça para 2 no PENS, altímetro no 020. Preciso 2000, autorizado de LS 5002. Controle Salvador, exército 502, está visual aqui no setor, possibilidade de passar visual e ingressar pela orla para o aeródromo? Meu Delta, contra o Fox, copia? Copia. Autorizado João Pessoa, nível 370, decolada 10 com a primeira curva à esquerda na saída Pucajama, após Jamucaju. Transponder 5004, controle em 120, decimal 8. Pode vir confirmar a transição. Puca, Jamucaju. Ele vai lá, eu vou parar a parada do barco, 002. A primeira curva vai entrar na Puca, Jamucaju. A transporte 004, 208, controle, 0-0-4. Estou confirmando a saída, papá e uniforme Charlie Alfa, Puca, transição Caju. Papá e uniforme, Puca. escuta. Tô sabendo, pro norte, pera. Como é que vai essa batida de jogo? Tava interessado pro norte. Controle, Salvador. Regra do voo visual. Regra do voo visual nível 1, 1, 5. Chame no ideal descida, ajuste altímetro no 020. Ideal descida, ajuste navegação para ingresso nos corredores do ar de Salvador, Copa Tango Este e o Retomate. Se tiver condições, pode voar direto para ingressar o corredor Interlado, do Flores Paredes. Bom, 094, solo 19, libera a direita, via Fox, 121, decimal 90. Via Fox, 190, voo 1094. P5512. 370, aprovado, resiste, decolando 10, curvando esquerda, perfil Puca, Jamo, Caju, Aru, pode virar Recife, 20.8, 5512, 630. Correto, chame pronto, pushback acionar, voo no 630. Chama lá. Solo Salvador, voo no 094, repassando para o avisado. Voo no 094, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi 2, Juliette. Táxi via Alfa, para ganhar, voo no 094. Voo no 621, cópia. Cópia. São Paulo, Congonhas, no nível 360, via rota. Up Zulu 10, Pubave, Up Zulu 6. Bravo, Hotel Zulu, quais são? Up Zulu nomeia Posmo, após Up Zulu nomeia Bravo Hotel Zulu, DCT Chomod e Up Zulu 3-0 em Tite. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, no perfil da subida. Dael, Leda, Motiva. Controle 1208, transponder 5522. Só pausa, 3. Será que a razão de 1 no meu pé, os leques já tendo até o cruzamento com ele? Onda 34, contato radar, 65 milhas, nordeste de Salvador. Mantém o nível voo 100, chame no ideal descida. Ajuste o altímetro no 020. Está presente, foi pro de ponto para a chegada bom. Planejamento correto, chame pronto, portão 09, gol no 621. Obrigado. Falou, até 3304. 3304, na escuta, prossiga. Solicita nova autorização, senhor Brasília. Gente, aguarde um minuto para cópia, então 3304. Guardando, até 3304. Joker 08, aguarde cópia, Natal, nível 130. Uno sete zero. Trato eu, papo papel de alta papo posição última, acionamento. Gente do acionamento, chame pronto para o táxi, o Delta Papa Fox. Romeu Oscar Papar Alfa, Amélia Rodrigues, 1-1000 pés, confirme a radial ideal de saída. Aguarde cópia, o número 3, Oscar Papar Alfa. Pega autorizado, ingresso Juliette, portão 10, voo no 094. Ingresso, Juliette, portão 10, voo no 094. O Gol 9630, ordene com a equipe de pátio, após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado no portão 612, chame táxi. Centro de coordenação, centro do Boeing retaguarda, vai chamar para o táxi, retaguarda. Até o nível de voo 050, proteja. 050, autorizado, já fez a Papatã Gosta, Papa Golf, suba até o nível de voo 040. 040, Golf. Apagou o final pro do destino agora. Pro abismo 29. Não foi copiada a proa, apagou? 249. Já 249, autorizado direto o destino para Patangosta, apagou. Suba até o nível de voo 040. Tráfego agora posição de 10 horas, 10 milhas, rumo nordeste. Passando nível de voo 075, em descida para o nível de voo 050, Airbus 321. Cliente do tráfego, vai manter o 040. Dan 3896, tráfego, agora posição de 11 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, passando nível 030 em ascensão ao nível 040, Charlie 403. Cliente não tem no visual, Dan 3896. Perfil Arbora LF, 1208-5430, transponda, Dan 3304. Correto, chame pronto, portão 07, Dan 3304. Chama lá. Solo o Papa Romeo Delta Papa 4, estacionado com o Romulo 5 a bordo, 3 horas de autonomia, tem uma de pronto táxi. Autorizado o táxi no pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, Delta Papa Fox. Pátio 3 reportará ingresso no pátio 1, Papa Fox. Número 2 aguardando, ótimo para o Varal. O Juca é 08, cópia. Natal, nível 170, via Golf 677. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 120.8, transponder 0277, Juca é 08. Controle 120.8, confirme o POB 02. Ciente livre acionar, chame pronto para o táxi. Jogo é 08. Senhor, Gol no 621, está pronto para pushback e acionamento. Portão 09 autorizado, chame táxi. Gol no 621. Autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1020. Tem um bom voo, Delta Papa Fox. Gol no 621, copiou a autorização? Afirmo, está autorizado no 621? Afirmo, chame táxi. Chama táxi, obrigado. O Oscar Paparalfa, cópia. Gente, já vou voltar. 5, comprou a Norte em coordenação com a Torre Salvador, na frequência 118.95, controle opera em 120.8. O transponder 0175, Oscar Paparalfa. Nós possuímos uma ILS satisfeita, chama 0 do Capara 2, não tem, reporta estabilizado. 2000 autorizado ILS, reportando estabilizado, controle, Papatango Whisky, beleza mais. Papatango Whisky, Vitor Mike, controle. Para a descida. Desça, condições, desça em condições baixas para o circuito de tráfego em Salvador, mantendo separação visual com o solo. Ajuste o altímetro no 020, Whisky Vitor Mike. Para o 1020, 5, and I think one for you. Left brasileiro 5002 com motor. Estou seguindo para o setor sul para ingressar no circuito, tráfego visual com aeródromo já. Negativo, cruzamento do aeródromo agora. Vou e comprou a 100 e chama a torre 198 pessoal 95 para o cruzamento. 110 e chama a torre para cruzamento 5002. Com a 100. Eco Zulu Novembro é pronto, copy IRC. Autorizado IRC, o nível visual 105, decolagem da 17 com curva à direita no corredor Axé, restrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle. A frequência do controle 120, decimal 8 e o transponder é 5520. Correto, 5520 no transponder, chame a torre agora, 118.95 para acionamento e táxi, o ajuste no 020, tem um bom voo, Eco Zulu November. Serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste Salvador, mantendo nível 065, chama agora o controle, é o 120, décima 1. Bate 1 no Índia, posso esperar a chamada 1 no 8, decimal 95, altímetro 1020, vovô. Bate 1 no Índia, posso esperar 295, 1020, gol no 621, boa. Alô, 3304, portão 7, por isso vai ter para mim. 3304, após a passagem do ponto 737, é isso agora, inicia o pushback, reporte 5. Alô, 37, autorizado, 3304. Meia, 5 milhas, nordeste, Salvador. Mantém o nível de voo 050 e chama agora o controle Aracaju 120, decimal 3. Localizador, 3896. 3896, livre LS, chame torre em 118, decimal 95. Torre, 1895, 3895. Alfa, o pouso. Decidindo os tráficos. Tem para seguir para o pátio militar, confirma? Ok, eu acho que o pátio militar, 502. 40, bom dia. Está passando 190, liga ao 190, informação. 3040, questão 3740 da Tampa. Chegada Mari, está para o nível 050. Vai manter a chegada. E a final da 10, bastante checado. Tem que continuar a aproximação, aguarda a pista livre. Tá no 3896. Aguarda, 3896 da Tampa. Exxon 4-0, please match a off flight level 350. Take off runway 10, after 4 take off, the left turn. Puka departure, after that, Kaju transition. Upper Zulu 17, first array, after according to the flight label. Squawk 5527, Salvador approach frequency 120.8. O 020, meio 20. Caju transition, call 5527, and departure 1208, stationary 6140. 6140, after 4 takeoff, left turn. After 6 takeoff, left turn, stationary 6140. Could you confirm this call is 5527, stationary 6140? Confirm? This call is 5527, stationary 6140. Confirm 6140, read back correct, report right for push and start. Report, red for pushback and start at Oceanair 6140. Puxa acionamento no portão 3, azul 4451. Azul 4451, aguardo para pushback e acionamento. Aguardo. 3304, não escuta? Claro. Reporte totalmente pronto para o pushback, ok? Pronto, Cristiano. Sim, Titã 3304. No 4451 na escuta? Na escuta. Autorizado, pushback, acionamento, reporte ataque. Autorizado, reporte ataque, 445. Comemos meu golfo, só mais um minuto para a cópia, por gentileza. Confirmando a decola da 17. Gente, confirma o pátio, é o 4. Gente. Exibir 9 agradecendo a possível história de turbulência do rapaz da TAM, decolagem autorizada, pista 35, vento 1, 90 graus, 07 nós. Boa nota 630, ali mantém, pista 90. Ali mantém, 630. 648, copia? Copia. Maceió, nível 350, decola da 10, com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Transponder 5530, controle 120, decimal 8. Para a Zona da 10, esquerda, Puca de Maracaju, 530-208 por 2. Tente cotejamento correto para acionamento, pois não vai pushback, acionamento é a porta para um dia. É, portará. Só o Sotera Politano, 3896, cordial. 3896, boa tarde, posição, bom dia. A taxi é via Alfa, reporte antes do direto. Alfa antes do direto, 3896. Seu Papa Golf, chame Centro Recife em 128, decimal 8, ao CERN 126, decimal 0. 128, 260, né? Boa, abração, Indira. Sábado, Rio, direita, mais. Tudo flash, chamando 208, 9. Zona 630, decolagem autorizada, vento no 00 graus, 0629. Iniciando no 0, 0, 0. Até 1.503, condições visuais, o ajuste 1020, o esquivo Vitor Maikin. Vitor Maikin para 1.503. Alvaro 2. Alvaro 2, Alvaro 2, Alvaro 2, Alvaro 2. Alvaro 2, Alvaro 2, Alvaro 2. Mantenha no meu pé, principalmente, entrasse para a esquerda, 4 milhas, para 1.500 pés, rumo... Este. Eu estou voar na 320. A proa 320 está livre. Mantendo no meu pés ainda. Novembro, no meu pés. Olá, estou o Papai Juliette ingressando o Interlagos a 1500 pés. A gente mantém no 1500 pés, tráfego 1 hora, 4 milhas, 1. Papa Alfa 3-1, mantendo 1 no meu pé como norte. Passei do tráfego não visual, o deck. O meu Golf, após a decolagem, curva à direita, confirma. Em controle no 20, decimal 80. 20, observa. Zero site no POV, livre acionamento para o táxi chamado em 1-9-95, altímetro 1020, bom voo. Para o táxi, ação 4451-106, a bordo 106. 4 horas e 50 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Poderia voar direto para o? Aguarde, mantém a saída. Para. 1020, bom voo. 1020, via Índia, 2296, passo 5 ou 9. 1390, após a passagem do Airbus, a companhia, taxiando até o ponto de espera, ingresso via Juliette, até o gate 05. Então, após a companhia, iremos até o 5, 0 também. Solo, voo, no 648, posição 1, pushback, acionamento. Aguarde, voo no 648. 6-4. Solo, 1-4-0, pushback, acionamento, 02. Oxenia 1940, mantém posição número 2 no setor. É autorizado? Mantenha a posição número 2 no setor. Ok, mantenha no 6140. E do este a 1.500 pés, o tipo é um pé 32. A gente está 800 pés, vai manter 800 até a passagem do tráfego, após a frente para 1.000 pés. Diz que Vitor Mike, confirma sua altitude, mantém 1 no 1500 pés, tem um tráfego 12 horas, 4 milhas a 1 no 1000 pés, sentido contrário. Estou mantendo 1 no 1500 pés só. Bem, estou recebendo 1200 agora. Estou 1500, pode confiar. Eco Zulu November, tráfego 11 horas, 3 milhas, mantendo 1 no 1500 pés, rumo este. Esqui Vitor Mike, tráfego adicional, 12 horas, 4 milhas, 1PA32, mesmo sentido, destino é Salvador. Sim, fiz a cor bem visual aqui no setor, visual com aeródromo já, esqui Vitor Mike. Salvador, Vitor Papa Juliette, 2 minutos para a posição rotatória, se autorizado, ingresso final da Anofoto. Seu Papa Juliette, informa o tráfego com helicóptero, 12 horas, 3 milhas, 1 no 1000 pés, rumo norte. Mantenha 1 no 1500 pés, chama agora a torre 1118, decimal 95. 118,95, grato, Juliette. Azul 2719, reduza para 2209. Azul, Azul 2719, reduza para 2209. Reduzir 220, 279, vai passar a bolsa acima, devido à restrição de velocidade. É, 134, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 ou 2-0. Abaixa 10, 7 Serra Tango, chame torre 1895. Vale. Whisky Vitor Mike, mantenha 1 no 1500 pés, tráfego adicional, 11 horas, 4 milhas, um helicóptero mantendo 1 no 1000 pés como norte. Controle, é o último Vitor Mike? Azul 2719, direita, vetoração para sequenciamento, direita por A230, limite radial 280 de Salvador. Direito 280 de Salvador, 2719. Controle, eu passando o Vitor Mike. Esqui Vitor Mike, mantenha 1 no 1500 pés, faça um 360 pela esquerda para sequenciamento para a torre. Positivo, pela esquerda. Eco Zulu November, suba inicialmente 2500 pés. Eco Zulu 08, decolado 841, chama o controle no 2080. Eco Zulu 08, no 2080. Localizador. 2000 pés, ajustado 1020, reportaremos localizador, 3740. Controle do 621 da Gol decolado. Do 621, contato radar, Cidadael, subou 360. 360. Papa Romeo Delta, Papa Fox, chama o centro Recife, 126, decimal 85. 2085. Busca Papa Alfa, frequência livre, coordenação. Busca Papa Alfa. Diz que Vitor Mike complete 360, chama agora a torre 1895. Eu vou te dar um tempo. Transformador de Papa Sanguíche, que vem para mais. Ligação 4.500 pés inicialmente. 434, vetoração, sequenciamento, entra o número 2 na aproximação. Vou na proa 220, limite ao custo do localizador. Desce e mantenha 3 mil pés, ajuste 1020. Controle Salvador, Jockey 08, no preço da saída Conde. Jockey 08, contato radar, suba 170, saída Conde. Jockey 08, sabendo 170, saída Conde. 4451, ali mantém pista na 0. Alinha e mantém pista no zero, azul 4-4-5. 5. 2005, no metro de diálogo. Azul 2719, desça para 5 mil pés, ajuste 1020. 5 mil, 1020, 2719, azul. Oh, 621, pode manter a prova 2, 2, 5, tem uma pequena formação próxima ali. Tive desvio, 621. 621. Eita, papai Juliette, seu solo foi 843, qual parte? Alfa, confirmando no 43, prossegue? Parte da bata. Sim, então prossegue ver Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa, sua Juliette, da sua rapaziada. Confirma? Ok, libera a direita via Quebec, realiza o backtrack e aguarda para prosseguir até o 4. Esquerda, perdão. Na 3304, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. 2 horas de autonomia. Taxi AV Índia, ponto de espera chamado 1198-2995, altímetro no 020, bom voo. E 20 de setaque, direita Índia, 295, bom dia. 6140, táxi POB 1142, alterna Recife com 2 horas de 20 minutos. Taxi AVA Paixão no Índia, ponto de espera chamado 1195, altímetro 1020. Segue como número 2 à sua frente, o Boeing da Gol. Graças pela colaboração. Traz do Gol Índia, 2964. T04, ali mantém, pista na 0. Ali mantém na 0, só certeza 04. 719, necessita Truaçu, devido à formação. Está livre para 180, limitado pelo localizador 2719, desça para 3.000 pés, ajuste 1020. 3.0020, Truaçu, limitado Loki, azul 2719. Estabilizou, está 3740. 3740, IVLS Chimetorre 11895. 295, boa. Motor de Salvador, bom dia, voo 1561, nível de voo 2, 1 a 2. 1561, chegada, questão para chegada Mari, isso até o nível 050. Prodmari, terminal 050, voo 1561, chegada Mari. Bom dia, dão 3740, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Whisky Vitor Mike, seu solo foi aos 4.6, ultrapasse da Xoi Papá, realiza o backtrack agora para ingresso na... para o parque 5. Vitor Papá Juliette, autorizado ingresso, pista 1-7, liberando na Oscar, para o parque 4. O Romeu Golf vai retaguarda do Juliette, do Vitor Papá Juliette. Reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Bomba 34, IVLS, chame torre 1895. 1895, bomba 34. Chama o centro, 621. Aguarde ainda, 621. Tomar que a estação na frequência livre.